O tempo de Deus, como é que a gente se alinha com essa realidade, né? Uma vez que Deus tem o seu próprio tempo, o tempo que Ele estabeleceu para que as coisas aconteçam. E muito já foi revelado na palavra de Deus, muita coisa já está ali, mas o fato é que também tem muita especulação, muita gente que se propõe a achar, né? A dar palpites sobre o assunto. E, né, com relação ao reino dos céus, não é diferente. Esse é um dos temas mais castigados, onde tem muita confusão. Aliás, era uma confusão já para os israelitas, era uma confusão, inclusive, para os discípulos de Jesus, esse conceito de reino. Esse reino que Jesus veio trazer para o mundo, ele é a expressão desse reino. Ele veio dar a essência, veio trazer o que é a essência desse reino, veio possibilitar que pessoas entrassem nesse reino por meio da sua morte na cruz, e certamente Ele voltará, ele vai voltar um dia para que o seu reino tenha uma expressão literal aqui nesse mundo. Ele segue aqui no capítulo 13, falando daquilo que ele traz, né, a respeito do reino dos céus por meio das suas parábolas, que é algo que a gente já comentou aqui. Portanto, hoje, retornando então à nossa série, nós vamos prosseguir aqui no capítulo 13 e nós vamos ler inicialmente dos versículos 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Bem, então a gente vê aqui o reino e o tempo de Deus. A gente pode ver aqui que na parábola Jesus ele nos mostra que na agricultura há o tempo certo para cada ação. E ele conta então essa história do ceifeiro, o dono ali do terreno, do local, daquele campo, aquele campo que ele então preparou e saiu então para semear. Veja que continua aqui a ideia do semeador que a gente viu na primeira parábola, mas ela tem contornos diferentes aqui, como a gente vai ver. Nós temos aqui uma semeadura, né? Tem uma semeadura. A gente vê que o agricultor semeia algo bom. Claro, ele não vai semear algo ruim, ele quer semear algo que tenha utilidade, que tenha proveito. No caso aqui, é para o alimento, é para comer, alguma coisa. Útil realmente. E a gente fica sabendo que essa boa semente é o trigo, né? No contexto da passagem, essa boa semente é o trigo que serve para fazer o pão. que serve para fazer a farinha e, consequentemente, o pão, portanto, algo bem precioso desde os tempos antigos, como a gente sabe. Mas tem nessa semeadura um fato que traz uma certa tensão na história. De noite, ou seja, ali num ambiente obscuro, né, às escondidas, vem um inimigo dessa pessoa, alguém que tem alguma desavença com ele, alguma intriga, qualquer coisa assim, e semeia o joio, então, no meio do trigo. A gente sabe que o joio é uma gramínea, né, como o trigo também é uma gramínea, né? É parente da grama, essa grama que a gente vê por aí. Tanto o trigo quanto o joio são aparentados nesse sentido, sendo que, lógico, cada um tem a sua finalidade. E o joio, ele é muito parecido no seu desenvolvimento. Ele até tem uns cachos ali um pouco parecidos com o trigo enquanto ele está verde, enquanto ele está no seu desenvolvimento. E claro que as suas raízes, elas são é uma planta mais selvagem, né? Ela vai se entrelaçar, elas vão se entrelaçar ali as raízes do trigo. Além disso, o joio, se ele for misturado com o trigo, ele não é muito bom, como não é bom ingerir, né? Ele tem alguns problemas. A gente tem relatos aí na literatura de que essa é uma prática que em vários lugares, até não muito distante da nossa época, isso foi feito ali por pessoas que queriam prejudicar o agricultor ali de alguma maneira, semeando alguma coisa diferente, né? Nem sempre é o joio, né? Nem sempre essa planta também conhecida como cisânia, né? Mas a ideia é essa, a ideia de alguma coisa que fica ali disfarçadinha, né? Faz de noite, quer dizer, vem o problema, a pessoa não sabe nem de onde veio, e sabe que, lógico, com o tempo vai percebendo que aquilo é danoso, mas como fazer, como combater? Os servos ali desse senhor, eles têm a solução, né? Olha, o senhor não quer que a gente vá lá e arranque esse joio, quando ele se manifestou, né, quando ele brotou, né, quando ele começou a aparecer, eles identificaram, olha, tem alguma coisa, parece que é joio ali no meio, né? E claro, precisava de uma boa observação para isso, mas eles o fizeram quando ele já estava numa certa altura ali. Bom, então a questão seria arrancar o joio, mas o agricultor acha que não é a melhor ideia, porque arrancando o joio, o trigo poderia ser arrancado junto. Muitas plantas ainda num estágio de desenvolvimento não maduro, as suas raízes viriam junto, arrancando a planta e tirando da planta a possibilidade de ela continuar se desenvolvendo, continuar crescendo, amadurecendo, dando ali o seu fruto, etc. Então ele diz, olha, vamos esperar que esse trigo amadureça. Quando então ele pode ser arrancado sem nenhum problema. Aí arranca o joio, arranca o trigo, cada um vai para o seu destino. O joio é queimado, até para que aquela semente não venha a contaminar o solo, né, futuramente. E o trigo vai para o celeiro, né? Ou seja, para o lugar onde ele fica guardado para ser debulhado, para ser depois moído, né? E chegar à sua finalidade final, à sua finalidade ali última, né? Muito bem. Então era essa ideia. O trigo maduro podia ser assim tirado junto com o joio, sem grandes problemas, né? E aí um destino para cada um podia ser dado convenientemente. Muito bom, até aqui uma questão prática, uma questão de agricultura. É lógico que a gente pode pensar, né, claramente, que até mesmo nessa questão, muitas vezes a gente é reprovado no dia a dia, né? A falta de entendimento sobre como a própria natureza funciona. Não é isso que a gente vê todos os dias? a falta de entendimento nossa, do ser humano, de como a natureza funciona. Muitos até sabem, mas não dão bola para entender como a natureza funciona e como ela pode estar ao nosso lado, né? E nós nos beneficiarmos daquilo que temos, né? No nosso meio ambiente, etc. Sermos responsáveis, sem ilusões de que o mundo vai se tornar um mundo colorido, um mundo perfeito, né? Vamos arrancar todos os matos do mundo, né? Todos os espinhos, porque o mundo vai produzir seus matos, seus espinhos, de forma geral. Estamos falando ainda só da agricultura aqui mesmo, mas o fato é esse, que a falta de entendimento sobre a própria natureza, como ela funciona, ela causa e tem causado problemas. Talvez nós, no nosso dia a dia, sejamos pessoas que ainda têm que aprender também nesse sentido. Mas a lição maior, evidentemente, não é sobre a agricultura, não é sobre isso que Jesus está interessado em ensinar ali para os seus discípulos. Tem um meio tempo aqui na narrativa de Mateus, Jesus conta outras duas parábolas e vai para casa, ali talvez a casa de Simão e André, nas proximidades ali, na orla ali, né, do Mar da Galileia, termina, né, o seu expediente, né, digamos, e ele vai então para casa, e ali os seus discípulos querem saber, eles já entenderam que ele vai dar lições particulares e especiais que ele não daria e não deu à multidão. Então eles perguntam o sentido dessa parábola. A gente vê a partir do versículo 36, onde a gente vê isso. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Quer dizer, nós queremos aprender, nós estamos interessados, nós queremos saber. Essa é a característica do verdadeiro discípulo, né? Ele quer aprender. Claro que não é só isso, não é só isso que define um discípulo, mas já é um bom indício, né? Quando há esse interesse verdadeiro, interesse em crescer, em saber de verdade, né? Então eles queriam não apenas uma história, mas sabiam que havia um sentido que precisava de entendimento e pediram para que Jesus então explicasse para eles. Então Jesus segue a partir do versículo 37. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente, vem aqui as explicações sobre cada analogia que ele fez. Aquele que semeou a boa semente é quem? O filho do homem, ou seja, ele, Jesus. O campo é o mundo. Preste bem atenção nisto. O campo é o mundo. O mundo aqui, local, né? Não é pessoas, mundo. Pessoas são pessoas, mundo aqui não tem essa conotação, não tem a conotação de algo negativo ou positivo. Mundo é local, é lugar. É onde são semeadas determinadas coisas ou pessoas. Vamos ver do que se trata, né? Boa semente são pessoas. São os filhos do reino. Ou seja, as pessoas identificadas com o reino, as pessoas que Jesus coloca nesse reino, as pessoas que Jesus chama e transforma, e elas passam a fazer parte desse reino. Então agora elas meio que saem do mundo num sentido, mas continuam no mundo, vamos dizer assim, né? Elas estão no mundo, mas não são mais do mundo. Elas são agora pertencentes a esse reino, mas Jesus nos deixa aqui. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, outra categoria de pessoas. Jesus divide aqui, mais uma vez, a gente vê a palavra de Deus dividindo as pessoas em duas categorias, né? Os filhos do reino, os filhos do maligno, do diabo, Satanás, esses sinônimos, né? Que são pessoas que estão aí semeadas por ele, misturadas, camufladas, no meio dos filhos do reino. E o inimigo que semeia é o diabo, Não resta dúvida aqui, como ele está dizendo no 39. A colheita é o fim desta era, da era em que nós estamos, que Jesus, podemos dizer que, de certa forma, inaugurou uma era chamada fim dos tempos, onde estamos em contagem regressiva. A gente tem falado bastante sobre isso. E os encarregados da colheita são anjos. Eles são aqueles que, sob as ordens de Jesus, as ordens do Senhor Jesus, então irão fazer essa separação, como foi explicado ali, como foi dito, né, na analogia da agricultura. Pois bem, ele continua dizendo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então nós vemos aqui. Claramente que se de um lado na agricultura há o tempo certo para cada coisa, no reino dos céus há o tempo certo para cada ação. No caso aqui, a ação de Deus. No reino dos céus as coisas acontecem segundo o tempo de Deus. Então a gente vê que temos aqui, como a gente viu já, a explicação de Jesus de cada um que está envolvido nessa analogia. E Jesus, o que que ele faz? Ele coloca aqueles que pertencem no mundo, aqueles que lhe pertencem, né? Ele os coloca no mundo, como a gente já observou ali no início, chamando, transformando. E o maligno, ele apenas mantém os que lhe pertencem no mundo. Eles continuam lhe pertencendo, eles continuam espalhados. A questão é a seguinte: o mundo, no seu contexto atual, é um campo com essas duas categorias, muitas vezes misturadas. O campo, que é o mundo, como Jesus explicou, ele tem filhos do reino dos céus e tem filhos do maligno. Essas duas, vamos dizer assim, espécies coexistem e convivem aqui neste mundo. Porque Jesus, ao vir para cá, ele não eliminou de cara, de imediato, os incrédulos, porque ele já não tirou do mundo, não impediu que continuassem nascendo incrédulos neste mundo. É porque o tempo ainda não chegou. Incrédulos continuarão vindo a este mundo, claro que todos nascem incrédulos, é bom que a gente entenda isso, mas haverá os incrédulos que não se arrependerão, que continuarão sendo incrédulos, continuarão a serviço do maligno. E o pior, eles vão formar a sua própria religiosidade. E dentro do cristianismo haverá grupos dizendo-se trigo sendo joio. Haverá denominações inteiras de joio, como a gente vê por aí. E claro que dentro da própria igreja, por mais séria que seja, por mais comprometida com a palavra de Deus, etc., ela não é um local isento da presença daqueles que não são os filhos do reino. Essa primeira questão que fica bem clara aqui, essa coexistência. Então, por enquanto, não cabe a gente fazer uma análise mais profunda sobre o que fazer. E então Jesus fala da colheita. A explicação de Jesus sobre a colheita é que ela é o fim desta era, o fim da era em que nós vivemos, e os encarregados da colheita são os anjos. Ou seja, há um tempo determinado para uma separação muito clara entre aquilo que é o juízo de Deus e o livramento de Deus. Os filhos do reino vão para o seu celeiro, ou seja, para sua casa, estão guardados, estão preservados do juízo. Eles não serão levados a esse juízo, a essa condenação, porque eles são estes justos que são descritos aqui no texto. É óbvio que justo aqui tem a ver com justificado, aquele que foi considerado justo por Deus devido à justificação por meio de Jesus Cristo. Esse é o conceito do Novo Testamento. Se a gente abandonar isso, perde de vista o que Jesus está dizendo. Então, claramente, o que você vê aqui é que no dia determinado por Deus, no dia em que haverá a separação lá na frente, lá no futuro, entre os crentes e os incrédulos, entre os filhos do reino e os filhos do maligno, os primeiros preservados, o segundo grupo levado ao juízo, para que a condenação recaia definitivamente sobre eles. Jesus disse que ali haverá, naquele lugar de onde eles queimarão, né? Não é queimação para uma destruição, até porque haverá choro e ranger de dentes. Portanto, não é uma aniquilação, é uma existência de eterno sofrimento, de eterna punição. Choro e ranger de dentes, é interessante que não são palavras na sua língua, na linguagem usada no Novo Testamento, associadas apenas ao sofrimento, mas elas têm a ver com ódio, com rancor, com a verdadeira falta de arrependimento. Não haverá arrependimento no inferno. O inferno não é um lugar de arrependimento, porque arrependimento é aqui e agora, neste mundo, para que as pessoas deixem de pertencer ao maligno e pertençam a Jesus. Essa é a grande questão que está envolvida aqui. Mas, enquanto isso não acontece, estes grupos estarão coexistindo, estarão convivendo. Até onde vai essa convivência, até onde vai essa coexistência, essa é uma questão muito séria, que precisa de outros exames, de outros cuidados que o Novo Testamento ele nos traz. Ele nos traz tudo isso. Mas é muito importante, a essa altura, nós compreendermos que a falta de entendimento aqui também é nociva. Falta de entendimento em relação a quê? Em relação às ações de Deus no tempo. Tem muita confusão a esse respeito. Tem muita gente pensando que o juízo já está acontecendo. O juízo não está acontecendo. O juízo não é agora. Tem muita gente pensando que aos poucos Jesus irá implantando o seu reino aqui nesse mundo. Ele vai eliminando o mal aos pouquinhos. Não é isso que a Bíblia nos diz em lugar algum. A sua vinda será repentina. A sua vinda será algo que é pontual. É no dia demarcado por Deus, um dia que somente o Pai sabe, somente Deus conhece esse dia, mas esse dia está determinado. E sabermos a respeito disso é muito importante. Saber que época nós estamos vivendo é muito importante. Saber que nós vivemos esse tempo de mistura, onde as coisas não são exatamente claras, onde existe muita mistura da verdade com a mentira. As coisas estão aí o tempo todo. A palavra de Deus, ela tanto é pregada de forma honesta quanto desonesta, tanto de forma clara simples, objetiva, quanto de forma distorcida. Então a gente tem que saber que os tempos são esses. Não chegaram os tempos aonde os justos brilharão, como Jesus descreve aqui. Esse brilho tem a ver com a glorificação, o nosso estado final, o estado que nos aguarda, o estado glorioso do qual nós vamos desfrutar lá na frente. Mas esse dia não chegou ainda. Esse tempo que a gente está vivendo não é o tempo que está designado lá na frente. E saber isso, e saber que Deus tem esses tempos estabelecidos e que fazer contas, essas continhas que esses malucos fazem, quantas previsões a respeito do fim do mundo já houve desde o início da igreja? Quanta gente prevendo, quanta gente fazendo prognósticos. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós compreendamos em que fase nós estamos e vivamos de acordo com a fase que corresponde à nossa vida, atual. Descartar ideologias é muito importante nesse sentido. Ideologias que se baseiam na construção de um mundo perfeito, um mundo sem joio, um mundo sem maldade, um mundo onde todo mundo é feliz, onde reina a paz. Tem muita gente dentro e fora do cristianismo que pensa que neste tempo, neste período, nesta fase do plano de Deus, essas coisas vão acontecer. Não vão. A palavra de Deus é clara em nos mostrar que essas coisas não vão acontecer. A nossa esperança não está baseada nisso, não pode ser baseada nisso. Então nós temos que descartar essas ideologias, venham elas de onde vierem. Muitas vezes de pastores, de líderes, livros, internet, agora, tanta coisa tem que ser descartada. Por outro lado, nós temos que afirmar ou reafirmar, confirmar, consolidar a nossa condição de filhos do reino neste mundo. Perante as pessoas do mundo, nós temos que nos posicionar, nós temos que ser luz, nós temos que sinalizar a quem nós pertencemos, a que reino nós pertencemos, quais os valores que norteiam a nossa vida, para que sejamos referência e ajudemos, quem sabe, a resgatar alguns desses que aí estão, perdidos, escravos, a serviço do maligno. É tarefa nossa, Jesus nos deixou aqui para isso, para que nós sinalizemos, nesse sentido, nos comportemos, não é só uma questão de discurso, mas de atitude, de sermos esses filhos do reino aqui. E também na igreja, obviamente, a gente tem que ter essa postura. E aqui fica claramente o sentido de que, havendo manifestas atitudes de incredulidade dentro da igreja, elas têm que ser tratadas da forma devida. Ninguém vai poder alegar que, ah, tem que ver lá que não pode arrancar. Não, aí não está falando de disciplina, não está falando que o pecado deve ser tolerado, não está falando que a gente tem que sair por aí batizando incrédulos, tem que ter muito critério para a igreja ter uma responsabilidade em relação a isso. Não quer dizer que não vamos eventualmente batizar um incrédulo por mero engano humano, mas temos que ser extremamente cuidadosos e acolher como irmão aquele que é irmão, aquele que demonstra não ser irmão em Cristo e tem que ser tratado de uma forma diferente. O que não significa tirar do convívio totalmente. O que significa apenas que a comunhão não é possível, o convívio como irmão não é possível. Essas coisas têm que ser claras para que a gente confie, continue confiando e afirmando a nossa confiança em que Deus tem o seu tempo. O tempo para cada ação sua, para cada coisa. E assim, nessa confiança, a gente se porte realmente como filhos desse reino. Que Deus nos ajude a sermos assim. Então, que Deus te abençoe nesse sentido, te abençoe a ter uma boa compreensão, uma boa prática desse ensino de Jesus. E tenha uma boa semana.